Deus pode operar neste país, transformando assim os corações, mostrando o caminho e o lugar para seguir. Só Deus pode mudar este país. Diante das angústias e aflições, nas calçadas ver crianças pelo chão, existe uma saída para quem quiser seguir. Só Deus pode mudar este país. Vamos plantar a semente do amor. Vamos dizer que Jesus é o Senhor. Vamos proclamar a vida que Cristo um dia nos ensinou. Vamos dizer que Jesus é o maior. Vamos trocar este mal pelo bem. Vamos transmitir o amor, pois a paz verdadeira só Cristo é quem tem. Enquanto os homens se reúnem para eleger governos pra tudo isto resolver, existe uma saída pra quem quiser seguir. Só Deus pode mudar este país. Plantando a semente do amor e espalhando a paz que o Pai deixou. Queremos todos juntos vivermos bem felizes. Só Deus pode mudar este país. Vamos plantar a semente do amor. Vamos dizer que Jesus é o Senhor. Vamos proclamar a vida que Cristo um dia nos ensinou. Vamos dizer que Jesus é o maior. Vamos trocar este mal pelo bem. Vamos transmitir o amor, pois a paz verdadeira só Cristo é quem tem. Vamos plantar a semente do amor. Vamos dizer que Jesus é o Senhor. Vamos proclamar a vida que Cristo um dia nos ensinou. Vamos dizer que Jesus é o maior. Vamos trocar este mal pelo bem. Vamos transmitir o amor, pois a paz verdadeira só Cristo é quem tem. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.